Você me quer de troféu, joguei a isca e cê mordeu. Vou te levar pro meu social, pra te mostrar como eu sou seu. Sim, você é especial, porque o dia amanheceu. Nem se eu quisesse eu não posso te dar, eu vou ter que negar o que você me deu. Enquanto você me droga, garoto, eu penso, foge comigo agora. Sobe na minha garupa, eu sei de uma gruta, fode comigo agora. Disse te amo, mas tenho que ir agora e embora. Vi nos seus olhos, garoa, me viu saindo, me viu caindo. E disse tomara que chova, quando eu tô com vontade eu fodo como o governo gás, oh. Olha pra mim, vá falar a verdade, até vou, você é mais eu. Em casa porque a noite me fez caseiro. Sem exagero, eu não te largo, você é minha Spice Girl. Filha da puta, porque cê me faz sertão. Viegas, não traga do meu coração, não, não. Meu coração tem pedra, você é mais infantil que pique pega. Esse é meu timbre brega, é ruim, mas sem mim o time breca. Eu vou desabar, stop. Stop motions, quem bate na porta, mas na verdade quem ousa, vou fugir sem roupa. Quem não é bruxa é trouxa, foda-se, tô viva. Força, sou um esquizo e vivo ouvindo coisas. Freud, se tu ouve coisas de certo, são paredes que te falam aos berros e te ferem como se fossem ferrão de escorpião. Até que seria bom, mas na verdade são como o ferro dos capitães que também ferem e matam seres da noite, tipo nós dois, é pop tipo Spice Girl, te lança pop do Chris. Calço Nike quase no fim, que fez trabalho escravo pra mim. Quando eu corri por tudo atrás de ti, passei pelo Brooklyn, não vi Jay-Z. Escalei a torre sem sinal da team, respirei raso, pulmão em crise. Empregos tem calcanhar de Aquiles, corro atrás deles, mas nem ainda escuto coisas tipo mixtapes. Esse é teu currículo? Corre cara, voa, grava teu disco. Escreve menos sobre teu íntimo, emplaca um hit. Faz feat com Freud e algum beat do Arit. Concluído? Freud, paredes falam sobre meus sonhos aos berros. Quando não acordo para resolvê-los, berro. Fico surdo, pesa a têmpora, quase fico surdo. Mal dos trópicos.